tu balaca, peito que eu tento balaca. Quero ver tu peitar. DJ Lorik, vem com aquilo que você quiser, seja o que tu quiser ser. Porque você só tem essa vida e nela que tem que focar pra vencer. Quantas vezes errei, na contramão hoje faça a família sorrir. Usei calque desacreditado, falou que o cometa passou por aqui. Dinheiro, fofoca, suspeito, ser preto incomoda. Quarteto, maloca, ligeiro, é o DR na voz, para lá, tugu, tugu, tugu. Sou papo reto, verdade clara, acho que essa vida vai sair cara. Tô tipo um tapa na cara, pá, paco no vento, pá. Quero ver quem vai pegar, de pena rara, de mil e do que amar. Ninguém vai entender nada, quando passar na quebrada. Um maloqueiro fortão de dinheiro, cocota, suspeito, ser preto incomoda. Quarteto, maloca, é o Vini. Eu só peço a Deus muita saúde e paz, porque o resto nós corre atrás. Quem vem do gueto nasce sem medo, nós já provou que os favela é capaz. E na direta eu sonho com a Mi, ele duque sem placa, faixa via na quebrada. Grau e cortina danada. Hoje os maloca chegou, no seu devido lugar. É fato que vai incomodar, fato que vai incomodar. Hoje os maloca chegou, no seu devido lugar. É fato que vai incomodar. É o MM e o DJ Lorik. Reclamação, só gratidão, sorriso no rosto e disposição. Se um peito passando é suspeito, imagine o quarteto, maloca, chavão. Só pra mostrar que quem é de verdade na comunidade tem os pés no chão. Arrogante pros picos, mas pica naqueles que vierem na contramão. Dinheiro,